Eu preciso te dizer que ainda te quero e preciso que te espero. Não consigo nem dormir, pois a cada sonho eu sinto a sua volta. Posso até bater a porta e vou correndo te encontrar. Eu preciso te dizer de tudo um pouco, o ciúme do sufoco e da solidão em mim. Eu viajo nas lembranças do seu beijo, sinto na pele um desejo do seu toque doce em mim. Eu quero sentir o sabor, sente seu corpo estremecer no gemido meu. Eu quero sentir sua mão, um tocar meu corpo me apertar, sentir você na hora H, dizer que sou seu. Passou da conta, agora chegou. Está escrito em meu olhar um sentimento quando acaba, coração então desaba, dá vontade de chorar. O peixe é mais gostoso fazer amor, não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço, só eu sei o que é que eu passo de você. E dessa vez eu quero acordar sozinho, vai ser melhor pra nós, vai ser melhor pra mim, vai ser melhor assim. Vai, vou te esquecer, se você já não me quer mais na sua vida. E tenho que esquecer, nossos caminhos já não têm outra saída. Pensei até que fosse uma miragem. Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, eu me apaixonei, senti que era. A primeira vez que eu te vi, eu me apaixonei, senti que era amor de verdade. Sorriso lindo se abrindo, despedindo, indo. Chorei sem querer quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo, indo. Chorei sem querer. Pensei que nunca mais ia te ver. Chorei sem querer. E eu